Eu só queria entender o porquê de tantas lágrimas, tanto sofrimento. Me fala, alguém me fala. Ninguém consegue responder minhas perguntas. Algo pessoal no meu peito me acusa. Será que eu tô pagando pelos meus pecados? Indecisões, fortes emoções, coração abalado. A mente já não trabalha legal. Algo muito forte abalou meu lado emocional. Justo eu, que sempre me julguei um cara forte. Justo eu, que sempre contei com a sorte. Hoje eu consigo enxergar até as rosas, o perfume da pétala e o espinho que tanto incomoda. Às vezes fere mais que uma faca no peito. Nem tudo que é lindo é perfeito. Mas uma noite passei acordado, em busca das respostas pras perguntas que eu tenho criado. Sinto vontade de chorar a todo instante. Uma palavra maldita já muda o meu semblante. Não tô me conhecendo, o que tá acontecendo? Tô mó sentimental, isso não é do meu gênero. De joelhos pedi perdão a Cristo. Levantei, respirei, senti um alívio. Hoje eu só queria desabafar. Muito obrigado por você me escutar. Coração, terra que ninguém anda. Não é fácil ser solitário. A tempestade só vai acalmar quando você estiver preparado. Coração, terra que ninguém anda. Não é fácil ser solitário. A tempestade só vai acalmar quando você estiver nos meus braços. Eu passei e sei o que você tá passando. Decepcionei, me decepcionei e acabei me isolando. Não tinha alívio, chorava e não via motivo de viver. Então só por viver não me sentia vivo. Ao vivo e sem cores as dores eram na alma. Pediam pra ter calma, mas não conhecia um trauma. Me salva, eu gritava, mas ninguém me ajudava. Travava minha garganta, angústia que me matava. Mano, cê não tá ligado o que que eu passei. As feridas que eu criei, os desertos que caminhei, as pedras que tropecei, os lodos que afundei. Olhando pra trás nem acredito que superei. Por isso eu sei que tudo isso vai passar. Cê tem que acreditar, ter força pra caminhar. A gente tem que parar de se auto sabotar, sentir o pôr do sol e o barulho do mar. Está ciente que tem gente que ama a gente, que nos torna muito mais forte e inteligente. Foi assim que eu criei coragem pra vencer o mundo, derrotar o inimigo imundo, sair do fundo. Se o mal é 10 a 10, nós fecha 11 a 11 com a determinação de um cavaleiro de bronze. É só observar, ter outra perspectiva e olhar a tempestade, perceber que ela é linda. Coração, terra que ninguém anda. Não é fácil ser solitário. A tempestade só vai acalmar quando você estiver preparado. Terra que ninguém anda. Não é fácil ser solitário. A tempestade só vai acalmar quando você estiver nos meus vida braços. Vida longa, nada como um dia após o outro. Como o céu tá lindo, acordei mais disposto, pronto pra vencer todos os meus obstáculos. De cabeça erguida, me sinto preparado. Desmotivado eu permaneci por algum tempo. Foi preciso me afastar pra me conhecer por dentro. Meu silêncio foi fundamental pra mim se encontrar no meu lado espiritual. Distante das drogas permaneço, graças às orações do seu Mário de joelho. O abraço verdadeiro do meu pai me fez enxergar que eu não era solitário mais. Tirou a venda dos meus olhos, se aproximei de quem me fazia bem, é lógico. Amor, sentimento, carinho. Há muito tempo que eu não escrevia sobre isso. Coração, terra que ninguém pisa. Há tempos que eu não senti essa brisa. Graças a Deus a tempestade já passou. O tempo se abriu e a lua já se aproximou. Sinto o vento soprar no meu rosto. 2016, dia 4 de agosto, 18h51, quarta-feira. Tô indo nessa, se falamos na próxima letra. Coração, terra que ninguém anda. Não é fácil ser solitário. A tempestade só vai acalmar quando você estiver preparado. Terra que ninguém anda. Não é fácil ser solitário. A tempestade só vai acalmar quando você estiver nos meus braços.